ousado, safado, ouve só. Só escuta. Cê conversa igual mulher e rebola igual uma puta, cuzão. Cê tem dinheiro ou não? Só disposição. Então, vem cachorrinho ver o que eu tenho pra você. Uma coleira de bala pra ser disparada em 15 golpes de PT. E se for necessário, vou apertar o dedo. Sem dó, sem rancor, sem piedade, sem receio, playboy. Os caras de nojo, uma mancada. Segura sua onda, safada. Agora a vez é da quebrada. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. Não desconfia, pega o beco e sai voado. Ninguém quer te ver aqui, aí playboy safado. O seu status, sua grana pra mim não valem de nada. Quero ver você dar onde patrão aqui na minha quebrada. Talvez fosse diferente se fosse tudo aceito. Você com a arma na mão e eu com a bala no peito. Mas não, a ideia é outra, ladrão, mais violenta. Eu seguro minha onda e você, será que aguenta? Baseado no que vejo, relaciono os fatos. Puta do lado, carreira esticada, carro importado, som no talo. Onda de play, careta não, eu sou é muito louco. Colo com as minas, cheiro, barinhos e pá, rola. Comédia, não sabe o que te espera. Aqui a conversa é outra e o som é de favela. A rajada é pra aqueles que querem calar a nossa voz. Playboy, filha da puta, se liga que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. Aí, botinho safado, tá me olhando de lado atravessado. Falando que eu sou mal, eu posso até ser, mas eu não vivo as suas custas. Pra mim você não passa, é de um filho da... Pega o seu dinheiro e enfia no R. Nós um safado, tirou a favela, então aguenta. Que o negão aqui agora tá na sua cola, boy. Saia da reta que agora é nós. Saia da reta que é nós. Da favela eu sou o porta-voz. Aqui quem fala é NB, mandando ideia pra você. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis. Agora é nóis. O que foi, véi? O que foi, playboy? Saia da reta que agora é nóis.